Já dizia até tamo em Cancún. Tô comendo quieto, só tapar um bumbum. Vê se fica esperto que nós tá te observando. Pega tua mina e logo leva lá pra um canto e dá mais um. Tapa no bumbum. Aqui vai mais um. Tapa no bumbum. Temos de tudo, nascemos pra isso. Nós tamo no topo, mas cê sabe disso. Em outro país, França, Paris. Sua mina é modelo, mas tem vida de atriz. Ela finge que gosta de ti, finge que tá tudo bom. Mas quando cê sai de casa, safada, vai ouvir o meu som. Tô em Tóquio, e ela me ligou. Quer bater papo, mas cê tá do lado. Isso tá errado. Tô em Tóquio, ela me ligou. Quer bater papo, mas cê tá do lado. Mano, isso tá errado. Viajando o globo, eu me encontro com ela. Sei que é errado, janto a luz de vela. Com a mina do outro, mas o que que eu faço? Janela fechada, mas encontra meu abraço. Viajando o globo, eu me encontro com ela. Sei que é errado, janto a luz de vela. Com a mina do outro, mas o que que eu faço? Janela fechada, janela fechada. Já dizia até tamo em Cancún. Tô comendo quieto, só tapar um bumbum. Vê se fica esperto que nós tá te observando. Pega tua mina e logo leva lá pra um canto e dá mais um. Tapa no bumbum. Aqui vai mais um. Tapa no bumbum. De noite ela vem, me faz de refém. De noite ela vem. Tira sua roupa, já me entretém. Sei que cê quer mais. Que um dia comigo cê pede ganhar mais um freela. Trabalha de noite sentando na p. Se alguém te vê, nós fala que é amiga. Vem, que tem promoção. Chega na DM, já manda o rabão. Chama suas amigas pra levantar pão. Comigo funciona, então pega a visão. Não importa se é Tóquio ou Alabama. Se arrasta pra cima, arrasta pra cama. Bem perfumado, sei que ela me gama. Cê dá presente, mas ela me ama. Tá ligado nela que ela sabe sentar. Tô tirando onda com a sua mina pra cá. Você não tá no baile, deixa que eu vou cuidar. Relaxa que seu ex ninguém vai contar. Então combinado, deixo no sigilo. Não é copiado. Não dou vacilo. Já dizia até tamo em Cancún. Tô comendo quieto, só tapar um bumbum. Vê se fica esperto que nós tá te observando. Pega tua mina e logo leva lá pra um canto e dá mais um. Tapa no bumbum. Aqui vai mais um.